Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Já em 2014, segundo programa do ano, meu amigo. É, vai se preparando que 2014 vai rolar muito rock and roll e rock do bom, não é palha não, cara. É, coisa boa, tá ok? Assim como no programa de hoje aqui, ó, semana passada a gente fez um programa de covers. Eu não gosto de falar covers, prefiro falar tributos. Pessoal americano gosta de falar tributos, né, cara? Cover também é usado, mas nem tanto, e nem sei porque eu tô explicando também. Mas é o seguinte, e essa semana a gente vai fazer sucesso, vamos tocar sucesso, cara. Fazer não, espero que façamos sucesso. Mas a gente vai tocar sucesso, os últimos álbuns de bandas que realmente fazem a cabeça de muita gente. Se você não conhece, vai passar a conhecer aí sim. Aquele fato de você ter um livre-arbítrio, aí você vai decidir se gostou ou não. Mas pelo menos já vai ficar sabendo, vai aumentar seu conhecimento musical de rock and roll. Legal? Olha só, hoje a gente vai tocar Red, Black Sabbath, Black Country, Black Country Communion, Chicken Fruit, Halloween, Hell Yeah, aliás, Hell Yeah, Crocos, Les West, Megadeth, Motorhead, Mr. Big. Bom, não vou falar o nome de todos, não, porque são 20 e poucos grupos, tá bom? Você vai conferir comigo aqui. Nas últimos álbuns, a gente começa com um álbum com uma banda dos anos 80 que eu fiquei conhecendo através dos meus filhos, cara. Eles chegaram pra mim: pai, ouve isso aqui, você gosta de hard rock? E eu gosto mesmo. Aliás, hard rock, heavy metal, white metal, black metal. Pô, cara, pra mim é tudo rock and roll. É, como diz o Lemmy Kilmister do Motorhead. Ele fala: não, porque sua banda é banda de speed rock. Ele olhou pro cara e falou: meu amigo, eu toco rock. Calou a boca do repórter, na boa. A gente começa com Rat, As Good As It Gets. Vamos lá, rock and roll na veia, amigo. Classic Rocks. Come on, boy, I'm gonna go. Yeah. I'm

Olha, o nome dessa música tem tudo a ver com esse programa. Let the Good Times Roll. Deixa os bons tempos voltarem, cara. Porque a gente toca muita coisa antiga aqui, porque são clássicos, são os clássicos do rock. E lógico, muitas coisas atuais, bandas novas. Falando em bandas novas, estou prometendo para você algumas curiosidades, que é o Henrique Leitinho, né? Meu amigo Henrique Leitinho, que me cedeu. E olha, já cheguei a tocar alguma coisa aqui também ano passado. Mas tem outras aqui super interessantes que vocês vão gostar, hein? Uma banda chamada Ken Dojo. Já ouviu falar? Não é miojo não, cara. Ken Dojo. É, você vai ouvir ainda esse ano, tá bom? Olha, Crocos, né? The Good Times Roll. Essa banda é suíça, hein, cara? Crocos é o nome de uma planta alucinógena. Fazer um chazinho de Crocos e vai viajar legal. Olha só, Hell Yeah. Essa banda é do vocalista, não sei, um integrante da banda do Pantera. Da banda Pantera. É Bigger Gods. Da Halloween, é Live Now, Chicken Foot. Do Chicken Foot, cara, Joe Satriani, Sammy Hagar, Michael Anthony, Chad Smith, tá? Resolveram fazer um álbum, se juntarem, gravar um álbum, gostaram, gravaram o segundo. Esse aí é o segundo, que chama 3, o nome do álbum. Já cansei de falar aqui, ó. Dubai Blues, Black Sabbath, meu amigo, do álbum 13, lançado agora recentemente. Eles vão concorrer ao Grammy agora no dia 26, em 3 categorias: melhor banda, melhor performance pela música God is Dead e... qual outra mesmo também, cara? Qual outra categoria? Melhor banda e melhor música também. Melhor música, melhor banda e... ih, rapaz. Bom, são 3 categorias, tá? Depois eu digo pra você. Uma coisa inédita, hein, cara? Black Sabbath. É mole? Logo, quando eles resolveram voltar, saiu o Bill Ward da bateria. Eu tô puto até hoje por causa disso. Ah, fazer o quê? Black Country Communion, que tem tem John Bonamassa com Glenn Hughes nessa gravação aqui, porque o John Bonamassa já saiu. Toca muita guitarra, cara. Smoke Stacks Woman e Rats, As Good As It Gets. Sentiu o clima? Isso aí foi só um drinkzinho, uma entrada, um tira-gosto, que vem muito rock and roll por aí. A gente volta. Classic Rocks, gostou, né? Tá porrada hoje, meu amigo. Hoje o bicho tá pegando mesmo. Tá legal, tá bom, tá pegando na veia, tá batendo legal, como disse a galera. E aí, pessoal, vai entender mais tudo isso aí, Marquinhos. Mas não tem problema, não. Pode entender do jeito que você quiser, que tá valendo. Tá ok? Olha... nessa sequência aqui, ó, tem Leslie West, Megadeth, Motorhead, Mr. Big, Red Lamb, Saxon, Slash, Smokey Finger. Se você não conhece uma dessas bandas, você vai passar a conhecer. Legal? A gente começa com o guitarrista Leslie West. Caramba, cara. Don't ever let me go. Não, a minha letra é o seguinte. Eu já escrevi bem minúsculo ainda. Em inglês, você já viu que legal, né? Don't ever let me go com Leslie West. Vamos lá. Fire. like cyanide. You rush it by, but just for no time. How long can't you keep on chasing something wrong? Memories of how she could have made it. The waves are crashing down, she's caught in the undertow, drowning in the sea, yeah. She's looking for a light, but there's nowhere to go. Undertow. She sees the world through hazy bloodshot. Looking for another high. She lives by golden rules that don't apply. Life passes by, and I'll serve you. I. How long can't you keep on chasing? Something wrong. Memories of how she could have made it. Essa aí é mais uma banda que meus tios me apresentaram também, Smoking Fingers. É, dedos fumantes. Olha só o nome da banda mesmo. É, cara. Fala sério. Country Roads. Teve o Slash, ex-guitarrista, vai ser o famoso ex-guitarrista do Guns. Não adianta que ele não vai conseguir tirar esse nome de cima dele. É, Crazy Life, teve Sex on Sacrifice, Red Lamb. Essa banda de metal é muito boa, cara. Metal americano. Get Up, Mr. Big, o famoso Mr. Big. É... Undertown, isso mesmo, Undertown. Minha letra tá terrível, cara. Olha, do último álbum do Motorhead que eu lancei agora, rapaz. Ali no final do ano eu toquei inteirinho pra você aqui. É. Nossa, cara, Do You Believe é o nome da música. Megadeth, Burn e Leslie Weston, Ever Let Me Go. É, o bicho pega mesmo aqui, cara. Eu ganho do Faustão. Legal? Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos pro break. Isso, dá tempo pra você tomar uma geladinha, dar uma relaxada, ir lá fazer o número um, voltar rapidinho que dá tempo. Valeu, volto já. Pois é, começando mais um set de músicas pra você aí agora, ó. Nesse aí tem uma banda dos anos 70, mas uma banda não. É, porque a outra não é banda, é ela, é a Suzy Quatro, tá? Esses dois fizeram sucesso nos anos 70, meu amigo. Tá? E resolveram continuar tocando, sumiram uns tempos e resolveram voltar. E voltaram com tudo em cima, eu já toquei aqui o álbum deles, do Status Quo também, da Suzy Quatro. Tem o Ted Nugent também, que continua tocando até hoje. O Velvet Revolver, que foi uma das bandas do Slash. Olha só, Outlaws também é dos anos 70, White Snake também é anos 70 e Warren, tá? A gente vai começar com Status Quo, Running Inside My Head. Vamos lá. Classic Rocks. Thick and thin, always together is the way that we win. spinning inside my head, running right through my head, running in time. till the day I die. American made is the best I ever had. Bad is good and I'm good is gone. I never hang around too long. Living the right and born to be bad. You wanna see your mom. Only be bad, living the ride, a rebel gypsy till the day I die. American made is the best I ever had. Bad is good and I'm good as gone. I never hang around too long. Living the ride and born to be bad. Living the ride and born to be bad. Let's go. Essa banda aí, ó, eu torci o nariz toda vez que via ela pra frente. Falei, cara, eu não gosto, não gosto. Aí eu vi o último álbum e falei, caramba, os caras melhoraram. Isso é bom, cara, porque tem banda que fica a vida inteira fazendo aquela mercadoria de sempre. Quando a banda é boa e continua fazendo coisa boa, também tá ótimo. Quando é ruim e melhora, melhor ainda, meu amigo. É o caso dessa aqui, o Warren, Sex and Love. É mole? Whitesnake, no último álbum de 2011, Steel Haraway, Velvet Revolver, que eu disse que foi uma das bandas fundadas pelo Slash, tá? Deixa eu só tentar ler o nome. Do It For The Kids, tá? The Outlaws, Born To Be Bad, ó, Ted Nugent, Love Grenade, Suzy Quattro, A Girl Like Me, Status Quo, Running Inside My Head. É rock and roll na veia, cara. Vamos fazer o seguinte, rapidão, a gente vai pro break, mais uma geladinha, meu amigo, vai, pega leve, tá sabadão de tarde ainda, senão na hora que chegar de noite, na hora de sair, você tá bodado. É, sua língua vai virar uma gravata. A gente volta já já, não sai daí. Pois é, chegamos aí no último set de músicas do programa de hoje, que tá muito bom, tá bem rock and roll, né, cara? Você tá gostando, né? Tá viajandão, né, meu amigo? Tá certo, cada um viaja do jeito que gosta. Bom, olha, a gente vai começar com o Wasp. Conhece o Wasp? O último álbum deles, Babylon? Então tá, você vai ouvir Babylon's Burning. Vamos lá. Who do you hear of? heavy for my summer home. Let's get the party started. It's looking like the city told my other apartment. Down. Bye. Olha, eu tava conversando com o Marquinhos aqui, às vezes, bom, isso acontece comigo. Eu ouço um álbum, não gosto logo de cara, na segunda vez começo a achar alguma coisa boa, na terceira acho mais. Eu confesso que esse álbum do Deep Purple, lançado em 2013, eu ouvi e achei uma merda mesmo, cara, pra ser sincero. E depois eu comecei a ouvir com mais calma, com mais... Porque eu já quero entrar, botar a música e ouvir aquela porradaria toda do rock and roll, mas o dele não, o álbum do Deep Purple é mais trabalhado, tem teclados, tem arranjos, então eu fui ouvindo aos poucos e descobri que o álbum tá bom, cara. É, muito bom. E a gente fechou o programa com ele aí, ó, Deep Purple Vincent Price, que tem quase a formação original. Tem Ian Gillan nos vocais, Ian Pace na bateria, Roger Glover no baixo, ficou faltando, é lógico, John Lodge, que faleceu, o tecladista, e o guitarrista principal, que é o Rich Blackmore, tá? Que pirou de vez, pirou na batatinha e tá... Agora ele tá fazendo música clássica com a mulher dele. Cara, olha... Caramba, Steve Harris, Word Without Heaven. Consegui descobrir o que está escrito aqui, cara. Texas Hip Coalition, onde está aqui 80 Seconds, o Raya Hip, Nail on the Heads, Van Halen, She's the Woman, o último álbum do Van Halen, também muito bom, e o Wasp, Babylon's Burning. Gente, já chegamos a mais um final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham curtido bastante rock and roll. Tá sabadão, vocês sabem como é que é. É verão ainda, você vai beber todas, tá? Mas pode beber. Mas se for se beber, meu amigo, não dirija. Ah, tem sempre alguém que não bebe. Não vou chamar, falar que é babaca, não, porque eu não bebo. Senão eu vou estar me xingando aqui, ó. Tem sempre um babaca que não bebe. Não, não é isso, não. Tem sempre um que não gosta de beber, cara. Tá ok? Então chama, pega um táxi, se vira, mas não dirija. Valeu? Semana que vem tem mais. Classic Rocks.